Saudações a você, companheiro, e a você, companheira, nessa jornada terrena. Meu nome é Wilson Roberto Garcia e este é o programa Visão Espírita, em sua edição número 342, no dia 3 de novembro do ano de 2021. Agora são 19 horas dessa noite quente e agradável de quarta-feira. O programa Visão Espírita, ele tem o objetivo de trazer assuntos atuais, sempre com base nos ensinamentos avaliados, refletidos com base nos ensinamentos dos Espíritos, rigorosamente de acordo com a codificação de Allan Kardec. Nós estamos transmitindo ao vivo, diretamente pelo YouTube e pelo Facebook, então, nunca é demais lembrar, se você está nos acompanhando pelo YouTube, clique no botão inscrever-se e, além de se inscrever, também marque o sininho para que você possa receber as notificações. Assim, sempre que um novo vídeo for ao ar, uma nova atividade acontecer, promovida pela União Rádio Web, pela União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Piracicaba, você vai receber uma notificação aí no seu dispositivo, no seu computador ou no seu aparelho celular. E você que nos acompanha pelo Facebook também, curta a página da União Rádio Web, e além disso, compartilhe, deixe lá o seu joinha. Se você gostou, deixe o seu comentário também, tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube. Faça a sua pergunta, a sua participação é sempre muito importante. Nós estamos aqui para aprendermos juntos um pouquinho mais sobre os mecanismos que regem a nossa vida e as interações do mundo material com o mundo espiritual. No dia de hoje, nós temos, na noite de hoje, nós temos a alegria de receber esses dois queridos companheiros. Aliás, esse companheiro e essa companheira. Então é com grande alegria e honrado que eu dou as boas-vindas ao nosso querido companheiro Francisco Mourão. Seja bem-vindo, Francisco. Muito obrigado, boa noite, Wilson, boa noite a todos que estão conosco. Que Jesus nos abençoe. Mais uma vez, eu agradeço esse privilégio de estar aqui entre vocês para que a gente continue a estudar essa abençoada doutrina. Certamente é um privilégio para todos nós, sobretudo para mim, que tenho a oportunidade de aprender, né, com tantos expositores e oradores brilhantes que vêm aqui, né, contribuir conosco. E é com essa mesma alegria, com grande honra, que nós recebemos essa companheira, a Maria Antônia Paduan. Seja bem-vinda, minha amiga. Boa noite. Maria Antônia, seu microfone está desligado. Perdão, já. Boa noite, Wilson. Boa noite, Francisco. A honra é minha de estar aqui nesse programa tão gostoso, tão instrutivo, né? Sempre trazendo informações atualizadas da doutrina espírita, né? E é com alegria que eu participo desse programa com vocês, principalmente sempre nessa dobradinha com o Wilson e Francisco. E boa noite aos internautas, porque sem ele não estaríamos aqui, né? Muito obrigada por poder estar aqui. Obrigado, nós é que somos gratos, agradecemos, né, você que está aí do outro lado nos acompanhando, lembrando sempre que o programa é feito para você e por você. Nós agradecemos a União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Piracicaba, que ajuda a manter esse programa, salvaguardar, né, toda essa atividade. Agradecemos também a USE, União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste, que também ajuda a manter o programa Visão Espírita. Lembrando que esse programa está no ar desde o ano de 1999. Olha quanto tempo! São mais de 22 anos no ar, levando até você a mensagem de amor e de consolação da doutrina dos Espíritos. Lembrando que estamos aqui em duas edições, uma edição às quartas-feiras, às 19 horas, que vai até às 20 horas, e a edição dos domingos, às 9h30 da manhã, né, com os nossos amigos Luiz Pessoa Guimarães, Alain Diniz Souza e Geraldo de Tarso. Nosso grande abraço a esses amigos também. Muito bem, antes de iniciarmos com a nossa prece da Terezinha, prece súplica que nós sempre trazemos aqui para abrir o programa, Eu tenho aqui um recado. Olha, você que está nos acompanhando agora, que está ao vivo nos acompanhando, hoje, eu repito, é dia 3 do 11. Então, no próximo dia 6 de novembro, eu tenho que falar a data, porque, de repente, quem ouve depois, né, dessa data pode se enganar. Então, hoje é dia 3 de novembro, o próximo sábado é dia 6 de novembro. No dia 6 de novembro vai acontecer, na União Espírita de Piracicaba, um evento especial, uma apresentação teatral. O tema é Francisco, um Guerreiro da Paz. Essa peça foi preparada, né, foi criada, produzida pelo nosso amigo João Scarpa, esse que já fez parte do Gestare lá da União Espírita de Piracicaba. É uma peça muito bonita, onde ele se apresenta com muita entrega, contando um pouco da história desse grande personagem, considerado um dos maiores cristãos após Jesus, diretamente o Cristo de Deus. Então, esse espetáculo é um espetáculo solo, dirigido pela Viviane de Palandi, que é também diretora lá do espetáculo A Paixão de Cristo, e acontecerá na União em duas sessões, às 14 horas e a segunda sessão às 20 horas. Então, quem quiser participar, né, nós estamos recebendo 1 litro de leite como doação espontânea de quem for participar. Temos ali ainda alguma limitação de espaço, então 50 pessoas aproximadamente. Então, se você quiser participar, entre em contato para que você possa deixar o seu nome, tá? Pode ser no telefone da livraria mesmo, no 8877-8022. Pode entrar em contato lá para que você possa receber. E acesse também a página da USE Piracicaba, que temos lá uma notícia na primeira página, né, falando sobre o evento também e com um telefone de contato. Deixa eu até acessar aqui para ver. Eu vou passar o telefone lá da União mesmo. Deixa eu pegar aqui o telefone da União Espírita de Piracicaba, do WhatsApp, na verdade, para você mandar a sua mensagem. É 996983606. Então, com esse telefone, você pode deixar lá o seu nome para garantir a sua participação. Mesmo se você não conseguir fazer, vá até lá que a gente vai recebê-lo com certeza. Muito bem, dado o recado, nós vamos então convidar a Terezinha Oliveira para fazer a prece de abertura, súplica. Súplica. Falte-me tudo, mas não a fé, Senhor, que eu possa prosseguir sem desalento e sem cessar, embora a passo lento, na estrada que conduz ao teu amor. Falte-me tudo, Senhor, menos a chama que a todo coração dorido aquece, consoladora do pobre que padece e companheira daquele que te ama. Falte-me tudo que hoje me rodeia e tudo perderei, imperturbável e serena, se eu tiver fé, ainda que pequena, tal o menor dos grãos da mais filtrada areia. Muito bem, queridos irmãos e irmãs, nós então agora estamos preparados para introduzir o assunto. Só lembrando, eu falei há pouco sobre o evento do João lá na União Espírita, então eu publiquei agora, está um link, está nos comentários lá, você que está no Facebook ou no YouTube, tem o link para a página sobre o evento lá no site da União Espírita de Piracicaba. Então, qualquer dúvida, clique ali no link. Você tem o telefone lá também, todas as informações, o endereço certinho, para que você possa participar conosco. Muito bem, então, nós selecionamos um texto para introduzir esse tema. Esse texto ele foi extraído da obra Cartas e Crônicas, essa obra que é do Espírito Humberto de Campos, né, o Irmão X, obra psicografada por Chico Xavier, e o título desse texto é Carta de um Morto. Então, a carta começa com uma narrativa do próprio Humberto de Campos explicando que ele possuía em suas mãos uma carta de alguém que estaria explicando para um encarnado as primeiras impressões que ele teve, né, durante o próprio enterro dele, né, do seu corpo, do corpo que ele se utilizou aqui enquanto encarnado. Então, a carta segue apresentando essa narrativa, a narrativa desses relatos. Então, vamos ao texto. Pede-me você notícias do cemitério nas comemorações de finados. E como tenho em mãos a carta de um amigo, hoje na espiritualidade, endereçada a outro amigo que ainda se encontra na Terra, acerca do assunto, dou-lhe a conhecer, com permissão dele, a missiva que transcrevo, sem qualquer referência a nomes, para deixar-lhe a beleza livre das notas pessoais. Eis o texto em sua feição pura e simples. Meu caro, você não pode imaginar o que seja entregar à Terra a carcaça imóvel no dia 2 de novembro. Verdadeira tragédia para o morto inexperiente. Lembrar-se-á a você de que o enterro de meu velho corpo, corroído pela doença, realizou-se ao crepúsculo, quando a necrópole enfeitada parecia uma casa em festa. Achava-me tristemente instalado no carro fúnebre, montando guarda aos meus restos, refletindo na miserabilidade da vida humana. Contemplando de longe minha mulher e meus filhos, que choravam discretamente num largo automóvel de aluguel, meditava naquele antigo apontamento de Salomão. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Quando, à entrada do cemitério, fui desalojado de improviso. Na multidão irrequieta dos vivos na carne, vinha a massa enorme dos vivos de outra natureza. Eram desencarnados as centenas que me apalpavam curiosos entre o sarcasmo e a comiseração. Alguns me dirigiam indagações indiscretas, enquanto outros me deploravam a sorte. O esqueleto imóvel, e em vão tentei conchegar-me à esposa em lágrimas. Mal pude ouvir a prece que alguns amigos me consagravam, porque, de repente, a onda tumultuária me arrebatou ao círculo mais íntimo. Em vão procurei regressar à quadra humilde em que me situaram à sombra do que eu fora no mundo. Os visitantes terrestres daquela mansão, pertencente aos supostos finados, traziam consigo imensa turba de almas sofredoras e revoltadas, perfeitamente unidas a eles mesmos. Muitos desses espíritos agrilhoados aos nossos companheiros humanos gritavam aos pés das tumbas, contando os crimes ocultos que os haviam arremessado à vala escura da morte. Outros traziam nas mãos documentos acusadores, clamando contra a insânia de parentes ou contra a venalidade de tribunais que lhes haviam alterado as disposições e desejos. Pais bradavam contra os filhos. Filhos protestavam contra os pais. Muitas almas, principalmente aquelas cujos despojos se localizavam nos túmulos de alto preço, penetravam a intimidade do sepulcro e de lá desferiam gemidos e soluços aterradores, buscando inutilmente levantar os próprios ossos, no intuito de proclamar aos entes queridos verdades que o tímpano humano detesta ouvir. Muita gente desencarnada falava acerca de títulos e depósitos financeiros perdidos nos bancos, de terras desaproveitadas, de casas esquecidas, de objetos de valor e obras de arte que lhes haviam escapado às mãos, agora vazias e sedentas da posse material. Mulheres desgrenhadas clamavam vingança contra homens cruéis, e homens carrancudos e inquietos vociferavam contra mulheres insensatas e delinquentes. Talvez porque ainda trouxesse comigo o cheiro do corpo físico, muitos me tinham por vivo ainda na terra, capaz de auxiliá-los na solução dos problemas que lhes caldavam a mente, e despejavam sobre mim alegações e queixas, acusações e testemunhos. Observei que os médicos, os padres e os juízes são as pessoas mais discutidas e criticadas aqui, em razão dos votos e promessas, socorros e testamentos, nos quais nem sempre corresponderam à expectativa dos trespassados. Em muitas ocasiões, ouvi de amigos espíritas a afirmação de que há sempre muitos mortos obsidiando os vivos. Mas, registrando biografias e narrações, escutando choro e praga, tanto quanto vendo o retrato real de muitos, creio hoje que há mais vivos flagelando os mortos, algemando-os aos desvarios e paixões da carne, pelo menosprezo com que lhes tratam a memória e pela hipocrisia com que lhes visitam as sepulturas. Tamanhos foram meus obstáculos que não mais consegui rever os familiares naquelas horas solenes para minha incerteza de recém-vindo. E somente quando os homens e as mulheres, quase todos protocolares e indiferentes, se retiraram, é que as almas terrivelmente atormentadas e infelizes esvaziaram o recinto, deixando na retaguarda tão somente nós outros, os libertos em dificuldade pacífica, e fazendo-me perceber que o tumulto no lar dos mortos era uma simples consequência da perturbação reinante no lar dos vivos. Apaziguado o ambiente, o cemitério pareceu-me um ninho claro e acolhedor, em que me não faltaram braços amigos respondendo-me às súplicas. E a cidade em torno figurou-se-me, então, vasta necrópole, povoada de mausoléus e de cruzes, nos quais os espíritos encarnados e desencarnados vivem o angustioso drama da morte moral, em pavorosos compromissos da sombra. Como vê, enquanto a humanidade não se habilitar para o respeito à vida eterna, é muito desagradável embarcar da terra para o além, no dia dedicado por ela ao culto dos mortos, que lhes são simpáticos e antipáticos. Peça a Jesus, desse modo, para que você não venha para cá num dia 2 de novembro. Qualquer outra data pode ser útil e valiosa, desde que se desgarre daí naturalmente, sem qualquer insulto à lei. Rogue também ao Senhor que, se possível, possa você viajar ao nosso encontro num dia nublado e chuvoso. Porque, em se tratando de sua paz, quanto mais reduzido o séquito no enterro, será melhor. E porque o documento não relaciona outros informes, por minha vez, termino também aqui, sem qualquer comentário. Carta de um morto. Muito bem, queridos irmãos e irmãs, Francisco, Maria Antônia. Eu comentava aqui com Francisco e com a Maria Antônia antes do programa que eu sempre me preocupo muito de selecionar textos assim, cuja leitura não ultrapasse 5 minutos. Mas hoje esse texto eu achei tão interessante, tão rico, tão cheio de detalhes, que foi impossível não selecioná-lo. Então, quero começar aqui por ordem alfabética, de uma forma muito livre, viu, Francisco? De uma forma geral, para você tecer os seus comentários sobre o que a gente acabou de ouvir, sobre os relatos que acabamos de ouvir. Como eu disse, são tantos detalhes, né? Mas de uma forma ampla, o que a gente pode extrair dessa leitura, Francisco? Wilson, mais uma vez, você nos chama a um grande desafio, né? Trazendo até nós um texto belíssimo, completo, profundo, e que aborda questões que nos levariam a desdobramentos por muito tempo, por muito tempo. Sem dúvida, essa semana é uma semana especial, na qual aí celebramos a memória, né, aqueles que nos, de alguma maneira, nos antecederam, transcendendo qualquer cultura, qualquer doutrina religiosa. Sem dúvida, é um momento de reflexão, né, de união em pensamento, em sentimento com aqueles entes queridos. E você nos traz um texto que aborda dois aspectos importantíssimos da doutrina espírita, né? Primeiro, que é o processo do desencarne, que por si só já é muito complexo, que por si só já é extremamente variável. E esse texto reúne não apenas o desencarne e o sepultamento de um irmão nosso, mas, coincidentemente, no dia 2 de novembro. Né? Então, esse é o desafio, né? De nós tratarmos de dois assuntos tão importantes, que é o dia 2 de novembro, que nos celebramos aí o dia de finados, né? E quando nós estamos aqui nos referindo a mortos, claro que a gente quer dizer morto no corpo físico, né? Não tem como um morto escrever uma carta, né? É sempre um vivo que vai escrever, é um espírito que é sempre de vida eterna que vai escrever. Mas o texto, de uma maneira tão brilhante, né, e tão rica em detalhes, nos traz informações que, parágrafo a parágrafo, já seria um motivo de uma reflexão. Então, o desafio é grande no poder de síntese, nesse meu processo de abertura do assunto, né? Então, assim, que a gente lembre que somos espíritos imortais, que a gente lembre que o processo tanto de vir até a Terra, ocupando um corpo físico, como voltar ao plano espiritual, são processos, de muito contraste, mas absolutamente bênçãos, porque são nesses contrastes que promovem, logicamente, o nosso despertamento. O Livro dos Espíritos nos traz uma riquíssima descrição desse processo extremamente variável de desencarne, que varia em função, inclusive, do esclarecimento individual de cada um de nós, da psique de cada um de nós, dos valores com os quais nós nos ligamos durante o processo de vida aqui na Terra. Tudo isso vai determinar o nosso procedimento de desencarne. Tudo isso vai determinar uma sensação mais agradável ou mais desagradável no processo de desencarne. Então, portanto, aqueles que estão conosco, eu acho que como primeira observação, que não tome essa experiência como algo que é geral. Cada experiência é um caso, é um estudo de caso. E esse espírito nos dá conta de que ele gozava de certo equilíbrio emocional, certo esclarecimento, para poder vivenciar, experimentar, mesmo sensações desagradáveis, mas com certa lucidez. Então, esse seria o primeiro ponto que vale a pena a gente comentar nessa abertura, né? De que, dependendo do espírito, essa sensação pode ser desde um apagamento total até um viver detalhe a detalhe a sua ligação ainda permanente ao seu corpo, num processo muito desagradável de acompanhar esse corpo e de alguma maneira, sentir, né, os aspectos desagradáveis da decomposição desse corpo. Então, as experiências são muito variáveis. Esse espírito que está aí relatando essa experiência a nós, ele traz ainda uma informação adicional, que talvez seja o que mais tem a ver com a nossa reunião de hoje. Ele vivenciou o seu próprio desencarne, o seu sepultamento, no dia de finados. E o que ocorre no dia de finados? É isso que talvez seja importante nós entendermos. Para aqueles que acompanham o Espiritismo agora pela primeira vez, é muito importante que eles entendam que tudo está à vista dos Espíritos. De nada adianta nós fingirmos algo. Podemos continuar fingindo e até enganarmos nossos irmãos encarnados. Mas os Espíritos leem, pressentem aquilo que nós sentimos. Então, no dia de finados, qual é a nossa vibração? E esse espírito relata uma série de desajustes naturais dos dilemas humanos envolvendo uma série de dívidas, uma série de resgates, uma série de incompreensões naturais da relação humana entre pai e filho, entre esposo e esposa, entre uma série de questões, que ele descreve em detalhes isso. E mais do que isso, ele relata que esses irmãos encarnados, vivos, ao visitarem o túmulo dos seus antepassados, em função das suas vibrações, levam consigo acompanhantes. Levam consigo acompanhantes. Acompanhantes que nós, encarnados, não conseguimos ver, mas que os irmãos desencarnados sim conseguem. Então ele descreve isso. Ele descreve com detalhes essas questões. De alguma maneira, para que a gente possa finalizar essa introdução, talvez a mensagem principal que a gente possa tirar de tudo isso, que nós possamos encarar todas as questões da nossa vida de coração aberto, de coração puro, porque sabemos que estaremos afinados com aquilo que nós sentimos. Jesus já dizia: o seu tesouro vai estar onde está seu coração, né? O seu coração estará onde está seu tesouro. Então, ao irmos, por exemplo, ao cemitério, num ato simplesmente de rito, de ritual, mas pensando em outra coisa, sem dúvida, chamamos para nós todas essas vibrações, e essas vibrações também se afinam. Espíritos, irmãos nossos, também ligados nesse tipo de vibração. Nessa intenção de tentar fazer o bem, esse irmão nosso na carta diz o contrário, né? Ele diz que essa intenção de visitar acaba sendo realmente uma atitude infeliz, uma atitude difícil, uma atitude que dificulta aqueles irmãos que estão lá. Inclusive, fecha a carta, dizendo que, ao terminar o dia de finados, com toda a turba de encarnados retornando, saindo do cemitério, o cemitério, aquele local, aquele ambiente, se tornou um ambiente, inclusive, mais agradável, mais acolhedor. Então, tentando ser o mais sintético possível, tentando reunir o máximo de informações a respeito desse texto riquíssimo, que eu tenho certeza que a Maria Antônia vai complementar de uma maneira maravilhosa, seriam essas as minhas impressões iniciais. É isso, Wilson. Interessantíssimo, Francisco. E você comentou sobre o final, né? Quando as pessoas voltaram para casa, no final da tarde, a gente imagina, se pacificou, aquele ambiente novamente se pacificou. E eu acho interessante a impressão que ele tem quando ele olha para a cidade. Ele não está mais falando sobre o cemitério. Ele está falando sobre a cidade. Então, naquele instante, ele olha para a cidade toda. Eu imagino, eu fico imaginando que esse cemitério, de repente, onde ele estava, ficava num morro, numa parte mais alta, de repente, e dali ele via parte da cidade. E ele via a cidade toda como se fosse uma grande necrópole. Isto é, cada uma das casas, para ele, era como se fosse um túmulo, semelhante a túmulos. Olha aqui, é uma visão, né, tétrida, né, tétrica da realidade, né? É assustadora, sem dúvida alguma. Mas, Maria Antônia, o Francisco já, na sua introdução, disse que cada caso é um caso. Nós estamos vendo aqui este caso específico de um espírito que estava em boas condições. A gente sabe aqui que ele desencarnou por uma doença e ele estava muito bem até no começo. Quando ele chegou ao cemitério, ele relata que estava lá refletindo, né? Quando ele via a esposa chorando, ele não relata desespero nele mesmo. Ele estava bem, ele estava em paz. Tanto que refletia sobre a passagem de Salomão, vaidade, né? Tudo é vaidade. Até que ele foi tomado de assalto pela multidão que chegou no cemitério. Então, e essa multidão vinha com as pessoas, como o Francisco falou. Mas o que eu quero perguntar para você é antes disso. É natural, é normal que uma pessoa acompanhe o próprio enterro? Isso acontece comumente, Maria Antônia? Olha, na literatura espírita, tudo que a gente lê a respeito não é tão comum os espíritos acompanharem o seu sepultamento, o velório, né, e o sepultamento do seu corpo. Isso não é habitual, mas pode ocorrer. E por que que não é habitual? Porque depende das condições em que o espírito se desencarnou. Nesse caso, esse espírito que ele relata a sua experiência, como você acabou de dizer, ele desencarnou em decorrência de uma doença, estava, de certo modo, equilibrado, e até porque ele estivesse equilibrado, ele pôde estar acompanhando o processo do seu sepultamento. Mas dependendo das condições em que o espírito ele desencarna, ele muitas vezes, ao desencarnar, ele já é levado por uma equipe de entidades da espiritualidade para um campo, para um local, né, onde ele será acolhido pelas entidades espirituais que vão aplicar-lhes fluidos para que eles adormeçam e depois dar continuidade no processo de acolhimento, daí de acordo com as condições em que ele desencarnou. Se ele desencarna por uma prática de suicídio, mesmo ele tentando, os espíritos que recebem os espíritos desencarnados, eles tentam auxiliar, mas eles não conseguem, porque aquele espírito que desencarnou na condição de autoviolência, ou às vezes até por um homicídio, o que que ocorre? No momento que ele desencarna, ele leva um impacto muito grande e se vê em desespero com o seu desencarno, e tentando corrigir a situação, mas aí já não tem como resolver. Então, não é habitual, mas pode ocorrer sim. Em geral, ocorre quando o espírito está mais equilibrado, tem um certo nível de conhecimento, ou quando é necessário para o espírito, a própria espiritualidade permite que isso aconteça, porque esse acompanhamento vai auxiliá-lo depois na compreensão da dinâmica do seu desencarne. Mas não é de rotina que todos os espíritos acompanham o seu velório. Vai depender das condições em que ele desencarnou, inclusive das condições espirituais de que ele desencarna. Porque uma coisa é certa: nossa vida continua no plano espiritual, nossa vida aqui na Terra, aliás, na espiritualidade, é exatamente a vida que tivemos aqui. Então, se o espírito foi ganancioso, foi possessivo, foi egoísta, ele desencarna e ele vai ficar cheio de conflitos. E ele vai ter que enfrentar esses conflitos vibratórios com os quais ele desencarna. Quando o espírito ele desencarna já num certo grau de equilíbrio, porque ele por si só está amadurecido, é um espírito que desencarna com a consciência tranquila e sem aquele temor da morte, normalmente ele pode acompanhar o seu sepultamento. Nós temos muitos casos, né, de espíritos que acompanham, inclusive com o um sentimento de gratidão àquele corpo que lhe deu a oportunidade de aprendizagem. Quando a gente lê sobre a vida de Chico Xavier e a experiência do desencarne dele, nós entendemos o que aconteceu com Chico. Chico pôde acompanhar o seu velório, o seu sepultamento. E o principal sentimento que ele manifestou foi a gratidão por aquelas vestes carnais ter lhe dado a oportunidade de viver tanto tempo trabalhando aqui na Terra. Então, quando o espírito trabalha, o espírito se dedica ao bem na Terra, e ele desencarna com a consciência em paz, às vezes ele pode sim acompanhar o seu sepultamento. Mas a grande maioria não acontece isso, porque a perturbação diante do momento do desencarne é grande, e aí ele vai se afinizando com os padrões vibratórios com os quais ele se desencarna. Por isso que esse espírito, nessa carta, descreve com tanto detalhe a presença desses espíritos no cemitério. Uma coisa interessante, porque ele descreve a presença dos espíritos, porque esses espíritos, eles são chamados através dos pensamentos, das evocações, daqueles que vão ao cemitério, embora com muita hipocrisia, como ele próprio cita. Mas aqueles momentos que eles estão lá estão se lembrando dos seus entes queridos. E aí eles são atraídos para o cemitério. E aí muitos deles voltam ao cemitério com aqueles sentimentos, como ele descreve, né? Das injustiças cometidas, da hipocrisia com que os familiares tratam, né? Porque acham que desencarnou, acabou tudo, e daí os familiares ficam discutindo seus bens materiais. Enfim, esses espíritos são atraídos para aquele ambiente, dado o padrão mental que acaba incentivando e atraindo esses espíritos para aquele ambiente. E aí a gente pergunta: espiritualidade, por que ela permite isso? Então, vai muito de acordo com as condições vibratórias do espírito, evolutivas desse espírito, porque é um espírito que desencarna com equilíbrio, com compreensão da imortalidade da alma e principalmente com conhecimento e sentimentos bons, sentimento do bem. Por isso a importância da espiritualização e da evangelização enquanto nós estamos encarnados, para que possamos a espiritualidade utilizar esses recursos para, durante o momento que sermos atraídos para o plano terreno, numa situação dessa, né, nós possamos superar essa atração e permanecer na espiritualidade. Caso contrário, a gente vem para o cemitério por uma atração. E aí, se os familiares não têm um sentimento verdadeiro, esse encontro é sofrido para o espírito. Daí a importância de, quando as pessoas irem ao cemitério, dentro da doutrina espírita, nós não recomendamos essas atitudes. Mas aqueles que gostam, que querem, porque acham que é uma maneira de homenagear os seus entes queridos, devem fazê-lo com o coração cheio de muito amor, de gratidão, de desejo do bem para esses espíritos. Eu não quero tomar mais tempo, senão só isso a gente tem muito o que explorar, né? Sim, sem dúvida alguma. Cada resposta pode ser uma palestra, né? Cada resposta, porque a gente tem muito conteúdo, sem dúvida. Francisco, nós sabemos que esse espírito não é espírita, porque ele diz que tem um amigo espírita que dizia para ele sobre a obsessão dos desencarnados sobre os encarnados, mas ali ele conclui que, segundo a visão dele, que ele conclui que na verdade é o oposto, né? Na verdade é o encarnado que obsedia o desencarnado. Eu acho interessante essa percepção dele. Mas veja que ele assume ali que não é espírita, portanto ele não sabia, né, como as coisas se processariam naquele momento. Então, para ele também era, ele tinha muitas dúvidas. Então eu quero que você ajude agora aqui, como se você estivesse esclarecendo ele, o espírito, Francisco. Quando ele diz que os espíritos em perturbação o procuravam achando que ele ainda estava vivo. E ele atribui isso a um possível cheiro que ele trazia consigo. O que, na verdade, nós já sabemos pelos ensinamentos dos espíritas, o que se processou naquele momento? O que atraía os espíritos para ele naquele momento e fazia com que aqueles espíritos perturbados pensassem que ele ainda estava vivo? Eu entendo, Wilson, me corrija se eu estiver errado, mas ainda é o restante do saldo do fluido vital biológico daquele corpo, né? Que de alguma maneira o diferencia na sua energia de um espírito desencarnado em total desenlace de um corpo físico. Então é isso que faz com que aqueles espíritos talvez menos esclarecidos pudessem visualizar na figura dele como se ele fosse ainda um vivo, né? Entre aspas, né? Uma pessoa que aí um espírito, uma alma ainda encarnada. Então seria isso, né? Pelo que eu entendo, né? E esse fluido vital, né, esse princípio ainda magnético que só o encarnado tem, ele demora algumas horas para ser totalmente dissolvido, né, porque Sem dúvida. ele não vai para o plano espiritual, ele é um fluido material. Correto. Só que ele é sutil ao ponto da gente não conseguir ver, dos nossos instrumentos não Mais registrarem, detectável pelos espíritos. mas detectável pelos espíritos. Eles percebem, eles farejam aquilo ali, E né? aqueles que são mais arraigados, aqueles que são mais, como eu posso dizer, apegados às questões do mundo, às questões da terra, sem dúvida vão se sentir atraídos por esse fluido, porque é o que eles querem, é o que eles desejam, não é? Então seria isso. Sim, e aí vem de encontro com o que a Maria Antônia falou também, né, Maria Antônia? Sobre os tipos de desencarne, por exemplo, que eu perguntei sobre se todo mundo tem acesso, né, ao seu próprio enterro. Maria Antônia explicou que não, depende também da natureza da morte. Então, por exemplo, uma pessoa que morre numa morte violenta, né, no auge da sua energia, da sua potência ainda, ela volta para o plano espiritual carregada com esse fluido ainda. No caso desse espírito, Porque o da carta, desenlace ele foi muito morreu, drástico, né? O foi muito desenlace foi muito. drástico. Então, esses espíritos que morrem vítimas de acidente, então, de repente, eles sofrem, de repente, a ação desses espíritos perturbados, caso não estejam protegidos, uma ação ainda mais intensa, Sem mais do que dúvida. ele, porque ele desencarnou de uma doença, possivelmente foi um desencarne gradual, lento, né? O que ficou foi só um resíduo mesmo. Wilson, o assunto é tão extenso, me permita fazer uma complementação que Claro. eu acho que liga essa questão que você fez à Maria Antônia, né, sobre acompanhar um enterro, um funeral e dia de finados, né, que são as duas coisas juntas, né? Então, assim, eu acho que é muito importante, né, para aqueles que estão nos acompanhando, que a gente entenda, então, da nossa responsabilidade. Acho que é isso que é o ponto central da nossa conversa hoje. Nós somos responsáveis pela nossa postura diante de um irmão que está desencarnando. Sabemos nós que já desencarnamos e vamos desencarnar muitas vezes ainda. E Jesus já dizia: faça para o outro aquilo que você gostaria que fizesse para você. Então, diante desse depoimento, né, diante da explicação da Maria Antônia, sabendo que em algumas situações o irmão nosso pode acompanhar um funeral, notem a responsabilidade da nossa postura ao comparecer num sepultamento. Sepultamento quase sempre é motivo de união de pessoas que estavam sem se ver há muito tempo. Vamos pôr a conversa em dia, vamos falar qual que é a fofoca. Então, imaginem você desencarnado né? Numa situação de extrema perturbação, por mais equilibrado que seja, já acabei de dizer que desencarnar não é uma questão simples, não é? Se às vezes a gente está com uma doença, a gente já sofre, algum tipo de perturbação, qualquer gente já sente, imagina um desencarne. Então a gente já está numa posição vulnerável. Aí a gente recebe toda essa energia dos nossos conhecidos, que trazem consigo outros ainda. Então, notem a responsabilidade. Não é que a gente não pode chorar, não é que a gente não pode se emocionar, não é nada disso. Nós temos todo o direito de sentirmos saudade, dor, desde que seja genuína, não há problema nenhum nisso. Mas se a nossa postura é hipócrita, de estar ali por estar ali, de conversar outras coisas, como se o morto não estivesse ali, é melhor que nós não compareçamos a um funeral. É isso que é importante, que a gente entenda isso. Se a gente está pensando naquele que está lá. Se a gente está pensando em nós, tudo bem, né? Então, se a gente está pensando no outro, naquele que desencarnou, e a gente vai lá e não tiver uma postura madura, uma postura caridosa, é melhor que a gente não vá. É isso que a Maria Antônia explicou para nós. Porque a responsabilidade é muito grande no sentido de movimentarmos fluidos, energias, que naquele momento, aquele irmão não precisa disso. Aquele irmão precisa de muito acolhimento, de uma postura de serenidade, de uma postura de fé, de uma postura de confiança, para que nós, ao trazermos essa vibração para o ambiente, a gente vai atrair o quê? A gente vai atrair outros irmãos desencarnados que precisam também da nossa companhia para ajudar o nosso irmão ou a nossa irmã. Então, isso é muito importante, que aqueles que não estão familiarizados com a doutrina espírita entendam o processo, que não é uma coisa simples, não. Que aquele nosso irmão não está totalmente livre de não sentir nossas vibrações. Não é porque o corpo está imóvel. Ele está lá, Wilson. Maria Antônia, ele está lá. Pode até estar um pouco inconsciente. Então, que nós sejamos responsáveis no momento de um funeral, que nós sejamos responsáveis e adotemos uma postura de respeito ao visitarmos um cemitério no dia de finados. Porque senão não adianta. Porque assim, o nosso irmão desencarnado, ele não precisa que a gente vá lá no cemitério, não precisa. Tudo bem, se a gente precisa, se a gente acha que vai estar perto dele e para isso precisa ir lá, tudo bem. Mas é muito mais, talvez, uma necessidade do encarnado do que do desencarnado. Porque se a gente estiver na nossa casa, no dia de finados, e orar profundamente, com saudade e gratidão, sem dúvida ele vai estar conosco, inclusive num ambiente melhor, né? Eu imagino que num ambiente melhor. Então, que a gente entenda isso, não é? A doutrina não é contra nada. Não é contra nada. Ela não condena ir ao cemitério. Não é nada disso. Mas chama a nós o tempo todo a nossa responsabilidade. Nós somos responsáveis pelas nossas decisões. Eu acho que era isso que eu queria complementar, Wilson Maria Antônia. Interessante, Francisco. A doutrina não proíbe nada. É importante o que você ressaltou aqui. Que a gente ia perguntar depois, lá, por exemplo. Ah, e tem gente que gosta de acender velas. Não precisa. Né? Não tem necessidade alguma. Né? A parafina queimando, né, produzindo aquele gás aqui, faz diferença alguma no plano espiritual. Faz diferença a lembrança sua diante da vela. A intenção sua diante daquela vela ali. É, se isso te ajuda a entrar em conexão, isso, tudo bem. Isso. Mas não é a vela, né? Não é a vela. Se para você isso é imprescindível, então faça. É. Mas quando você aprende, como a gente está aprendendo no Espiritismo, os mecanismos, a gente sabe que não faz diferença alguma, então para que a vela? É o mesmo caso do terço. Ah, se para você, se usar o terço, né, ficar contando as bolinhas, para ficar em prece durante um período de tempo, é bom, faz com que você saia um pouco da sua rotina, que eleve as suas vibrações, excelente. Tranquilo. Né? Use o terço, não tem nenhum mal no terço. Mas quando você aprende que ele é desnecessário, que você pode fazer a sua prece mesmo sem o terço, que vai ser ouvido e tudo mais, vai libertando a gente. Quanto mais a gente fica liberto das coisas materiais, físicas, né? E até mesmo, né, Maria Antônia, eu queria que você falasse sobre isso agora, os locais. O Francisco já introduziu, mas olha, eu quero que você faça, Maria Antônia, uma comparação. Porque nós, lembrando que nós estamos falando aqui de um dia específico, do dia 2 de novembro, o dia de finados. Esse desencarnado da carta, ele foi enterrado no dia de finados. O Francisco já falou isso, mas só para a gente lembrar. Olha que coisa, ele foi enterrado no dia de finados. Por que que naquele dia tinha aquela muvuca no plano espiritual tão grande, né? E por que ele pede, no final da carta, ele fala para a gente pedir para Jesus para não ser enterrado no dia de finados, e quanto menos gente, melhor para ele. Veja, ele não é espírita, ele fala, olha, se preferência tiver uma tempestade chovendo, melhor. Quanto menos gente seguir você no desencarne, melhor para você. Por que ele diz isso, essa percepção? E como a gente pode fazer uma analogia dessa percepção dele com relação aos encontros em assembleias para orar, por exemplo, numa casa espírita, quando pessoas se reúnem para orar, e num cemitério, quando pessoas se reúnem, né, naquele ambiente diferente. Queria que você fizesse essa analogia, essa comparação para a gente, Maria Antônia. Microfone. Está sem o microfone? Ótimo. A questão, obrigada. A questão do local, a questão... o importante não é o local, o importante é o comportamento que as pessoas adotam diante daquele ente querido. Quando ele faz essas recomendações, é justamente porque ele ainda é um espírito que não tem conhecimento do plano espiritual, dos mecanismos de contatos nossos encarnados com os desencarnados, né? E nós sabemos que a nossa comunicação com os espíritos na espiritualidade ou com os desencarnados é feita através do pensamento acompanhado dos nossos sentimentos. E aí, não importa o local em que estejamos para conectarmos com esses entes queridos. E aí, quando nós estamos no cemitério, e acontece aquilo que inicialmente eu estava dizendo, o que ocorre quando as pessoas vão ao cemitério? Elas vão para cumprir um protocolo que é quase que milenar, né? Porque na história dos finados, ele é muito antiga, embora tenha sido reconhecida pela Igreja Católica posteriormente, mas o comportamento vem lá desde os antigos, dos egípcios, né? Que acreditaram na continuidade da vida e achavam que seus entes queridos necessitariam de nutrientes e por isso criaram aqueles mausoléus fantásticos. Né, e que a gente vê muitas pessoas construindo no cemitério. Então, o que acontece? Quando as pessoas vão nos cemitérios, elas vão para cumprir um protocolo baseado na cultura em que ela vive. E aí, ela vai acompanhada de espíritos que naturalmente convivem com ela dentro do lar ou na rua, de acordo com as suas vibrações. Só um pouquinho, só para frisar o que você falou, é interessante, não é que esses espíritos já estavam lá, esses espíritos perturbados já estavam com as pessoas, né? Então, quando as pessoas vão, eles vão junto. Agora, acontece que, como é finados e vai muita gente para o mesmo lugar, então você vai ter um acúmulo de muitas pessoas perturbadas, né? Tanto pessoas quanto espíritos. Exatamente, vai ter o triplo, né? Já tem aqueles que gostam de morar ali no cemitério. A gente sabe que tem muitos espíritos que moram ali há muito tempo, que sentem prazer de estar ali, principalmente espíritos inferiores, né? Por quê? Porque ali eles absorvem, como Francisco e você mesmo disse, os restinhos das energias magnéticas que os corpos sepultados acabam trazendo, né, para aquele ambiente. E pelas condições mesmo, espirituais, espíritos zombeteiros moram ali. Mas, além desses, no dia de finados, também adentram no cemitério esses espíritos que acompanham as pessoas na rua, nas suas casas, né? E como por ser dia de finados, muitas pessoas começam a se lembrar dos seus entes queridos. E aí tem uma mudança emocional, há uma tendência dessas pessoas, principalmente as que não têm conhecimento, não têm espiritualização, de se lembrarem dos seus entes queridos e muitos se entristecem. O que que eles trazem? Trazem junto de si espíritos no mesmo estado. Então lá vão para os cemitérios os encarnados e junto vão os desencarnados. Daí constituir aquela turba que essa carta nos descreve. Agora, se as pessoas que lá estão, elas orarem, elas fizerem preces, mas preces com amor e preces pensando no bem de todos, não só dos seus entes queridos, elas estão protegidas das influências desses espíritos ali presentes. E, ao mesmo tempo, elas estão oferecendo energias, vibrações positivas, energias luminosas, e que, inclusive, vai colaborar com aqueles espíritos servidores do bem que trabalham nos cemitérios. Porque uma coisa é importante a gente saber, apesar de não ser no nosso tema de hoje, mas no plano espiritual existem pronto-socorros em todos os cantos que nós imaginarmos. As igrejas, os centros espíritas, os campos, né? O campo que eu digo assim, áreas que tem muito verde, muita luminosidade, né? Campos. É, são locais onde existem agrupamentos de espíritos benfeitores que socorrem os espíritos que estão desencarnando ou que se desencarnaram e que estão precisando de acolhimento. E esses espíritos, então, quando nós vamos ao cemitério e realizamos preces, com muito fervor, com bons sentimentos, emitimos pensamentos de luzes naquele ambiente, esses espíritos socorristas recebem essas vibrações como se fossem medicamentos que eles vão utilizar para socorrer aqueles espíritos que eles estão atendendo. Então, estar no cemitério, uma condição mentalmente, de equilíbrio e de oração é muito importante para aqueles que gostam de ir no cemitério no dia de finado. Mas isso Muito tem bem. que vir do íntimo, do coração. Você Muito bem. pediu para poder fazer uma análise comparando com as orações que são realizadas nas casas, né? Nós estamos falando da casa espírita. Mas também nós encontramos nas igrejas, principalmente nas igrejas católicas, muitas pessoas, e nas demais também, vão à igreja ou vão na casa espírita para realizar as suas orações com o coração, com sentimento, com fé, com vibração de amor. E aí, quando você agrega um grupo grande de pessoas desta maneira, esse ambiente fica saturado de energias positivas. E aí, aqueles que estão ali trabalhando, também prestando socorros aos espíritos, são mais amparados ainda e vão obter essas energias boas para beneficiar os espíritos acolhidos. Então, o trabalho de quem está prestando socorro no cemitério é triplicado, segundo as obras de André Luiz, segundo as obras que relatam as experiências no cemitério. É Muito bem. triplicado. O Luiz Sérgio conta muito dessas Sim. experiências, né? Essas Ok. equipes são muito trabalhar, tem que trabalhar muito, é muito trabalhoso estar ali nesse dia. Por Sim. conta desses desequilíbrios que muitas vezes nós levamos por cumprir protocolo e não indo com bom sentimento, com fé, Muito. com oração verdadeira. Muito bem, Maria Antônia. 19 horas e 59 minutos, são 20 Já horas. está passando. Já está acabando. Eu Não queria dá aqui para para prorrogar, Francisco. não. Tão bom esse tema, né? Gostoso tratar. Eu queria que o Francisco. Francisco, uma coisa interessante, quero para você fazer o seu derradeiro comentário, para a gente encerrar também, que você falasse aqui de uma orientação não, de uma informação que ele traz, mas que nos serve como orientação. Ele fala uma coisa que eu achei interessante. Ele fala que lá ele percebe que médicos, padres e juízes são as pessoas mais discutidas e criticadas entre os desencarnados. Olha bem, olha a responsabilidade. Muitas vezes o médico é aquele que vai ter contato com o paciente nos derradeiros momentos da vida material dele, né? E eu acho que muitas pessoas talvez não se sintam bem acolhidas por alguns profissionais. Estou dizendo. É possível que seja isso, né, a razão. Juízes, como a gente viu, eu sempre achei que é uma profissão dificílima, meu Deus do céu. Você decidir a vida das pessoas, olha, tem que ter muita coragem e muito equilíbrio para poder decidir a vida das pessoas. E padres, por que será, hein? Padres, porque estão discutidos e tão criticados, né? E veja que o Francisco falou desde o início da questão da hipocrisia, né? Não estou falando só de padres, ele fala que padres, mas se estende a todos os representantes religiosos que tantas vezes podem levar promessas vazias para aquela pessoa, né? Dizer que ela vai encontrar certas coisas do lado de lá e na verdade não encontra. Então, quando na verdade ele está falando ali que quanto menos gente é melhor. Porque talvez a maior parte das pessoas crie muitas inimizades, não é isso? Aqui no plano material. Então, eu queria que você comentasse isso, Francisco, essa percepção que ele tem desses profissionais aqui e do cuidado, né, que a gente tem que ter na relação com as pessoas, e, sobretudo, acho que Jesus diz isso, né, para a gente se ajustar com as pessoas enquanto elas estão vivas ainda, não é isso? Francisco Mourão, para a gente encerrar. Isso, a gente podia ficar no mínimo mais uma hora aqui. Que assunto bacana, que assunto interessante, intrigante, importante. Bom, ó, eu vou tentar responder rapidamente. De trás para frente, você falou do número de acompanhantes num funeral. Eu acho que isso tem muito a ver com aquilo que eu comentei anteriormente, com a vibe, né? Com a vibração, né? De que quanto mais gente estiver numa situação desequilibrada, quantidade não significa qualidade. Então, aqueles que acompanham um ente querido num dia chuvoso é porque provavelmente estão ali não por si, mas por aquele que está ali. Então, tem a ver com a vibe, né? Com relação a essas questões envolvendo esses profissionais, é muito importante dizer que são profissões altamente dignas, dignas, que merecem o maior respeito, longe de mim, longe de nós aqui. Claro. É, levantar qualquer suspeita, qualquer tipo de crítica específica à profissão. Mas talvez, né, me colocando no lugar, talvez desse nosso irmão que reporta essas questões, eu diria que talvez a razão principal por esses profissionais serem lembrados se refere à postura de responsabilidade que eles assumem e à oposição de desilusão daquele que acredita. Tá? Então, que a gente não coloque só a responsabilidade naqueles profissionais ou de alguns daqueles profissionais dessas atuações, como padre, ou sacerdote, ou como juiz, ou como médico, que alguns podem, sim, por seus desequilíbrios, por serem os seres humanos, também levarem a um misleading, né? Levar a um desnorteamento, mas também que nós entendamos da responsabilidade daquele que deposita total confiança no outro e se desilude. Daí, mais uma vez, chamando atenção, talvez nem para a vítima, nem para o agressor, mas muito mais para a necessidade que nós precisamos ter, o Wilson, Maria Antônia e todos que estão conosco, de estudar. Espíritas, amai-vos, espíritas, instruí-vos. Que nós possamos estudar, que nós possamos conhecer, que nós possamos nos instruir sobre todas essas questões filosóficas da vida, sobre essas questões que envolvem a nossa existência, do porquê dos nossos sofrimentos, né, do amor incondicional do nosso Pai por nós, para que nós possamos, sim, garantir em nós aquele verdadeiro tesouro. Estarmos um pouco menos sujeitos a eventuais desilusões. E aqueles profissionais que carregam essa postura importante, essa posição importante de dirigir, de acolher, de orientar, que eles também chamem para si cada vez mais essa responsabilidade numa autoinstrução maior, numa autorresponsabilidade também. Seria mais ou menos isso, Wilson, para que a gente possa encerrar mais ou menos no horário. Muito obrigado, mais uma vez, por me convidar, por essa excelente oportunidade de poder estar aqui com vocês. Que Deus nos abençoe. Nós é que agradecemos, quanta coisa aprendemos, olha, quanta coisa discutimos aqui, como foi rico, né, as nossas reflexões de hoje, né, vimos aí a questão de se deslocar ou não para os cemitérios, a Maria Antônia falou sobre a prece, a gente falou sobre a necessidade ou não de velas, essas coisas, falamos sobre a importância da vibração, falamos que essas companhias vêm de casa, não estão nos cemitérios, a Maria Antônia falou que tem espíritos que moram nos cemitérios, olha quanta coisa nós aprendemos hoje, se a gente fizer um resumão, não é verdade? Eu fico muito grato, Francisco, muito grato, Maria Antônia, você também, pela contribuição, sempre tão carinhosa, sempre tão amorosa, né? É que a gente, nós estamos fazendo um programa num formato mais curto, realmente, e cada programinha é um passo além que a gente vai discutindo de um assunto novo, né? E agradecemos aí, sobretudo, a presença de vocês que estão aí do outro lado nos acompanhando, né? E eu queria pedir, Maria Antônia, para você fazer suas derradeiras considerações sobre o tema e para fazer uma prece de encerramento, né? Para a gente poder receber dos companheiros aqui do plano espiritual, né? Toda essa luz, esse equilíbrio que nos acompanha agora, né? Para que a gente possa levar isso com a gente, levar essa paz conosco aí para os próximos dias vindouros. Então, vou ficando por aqui já, agradecendo novamente a todos pela presença, pelo carinho, pela generosidade, agradecendo a você, Francisco Mourão, sempre que atende aos nossos convites com tanto carinho. Francisco Mourão, que vai estar no domingo próximo, lá no Grupo Espírita Manuel Viana de Carvalho, lá no Jardim Adorado 2. Né? E é sempre uma grande alegria os domingos pela manhã. Maria Antônia Paduan, então, eu passo para você, para suas considerações e para sua prece. Eu quero somente agradecer a oportunidade de estar aqui novamente com esse tema tão palpitante e espero que possamos ter deixado sementinhas, pelo menos, né? Destacando a importância do nosso comportamento na vida carnal, para que possamos desencarnar e ter uma vida melhor também na espiritualidade. E para agradecer ao nosso bom Deus, espiritualidade amiga, pedimos a todos que elevem seus pensamentos, mentalizando Jesus, agradecendo por tudo que nós temos, tudo que recebemos do alto, pela bênção da nossa vida, pela bênção da nossa família que nos recebeu aqui na Terra, pela bênção de todos os recursos que nos são disponibilizados para que cumprimos o nosso aprendizado. E assim, Senhor, com muita gratidão, principalmente pelo tema de hoje, nós encerramos mais este programa, rogando as vossas bênçãos, o vosso amparo a todos que estão sintonizados conosco, aos nossos irmãos que aqui participaram desta reunião desta noite e aos nossos amigos espirituais que sempre nos assessoram. Que a vossa paz, ó Jesus, possa continuar conosco nesta noite, na semana que se segue, adentrando todos os lares conectados conosco nesse momento. Assim seja. Assim seja. Muito obrigado. Paz e luz a todos e até o nosso próximo encontro.